Asmodee continua sua dominação mundial e adquire Mayfair e Lookout Games. Rodrigo Rego, em parceria com a Brain Crack, anuncia o Dead and Breakfast. Sonic com corridinhas nos board games. E hoje é o último dia da primeira fase do Prêmio Ludopedia para as categorias de mídia. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Notícias do Jogatina BG, podcast quinzenal, que é oriundo do nosso canal de notícias no Telegram. Isso mesmo, se você estiver usando o Telegram, procure lá, arroba jogatinabgnews, tudo junto. Você acha o nosso canal de divulgações de notícias e muito mais coisas que não chegam a aparecer aqui. Principalmente financiamento coletivo, que a gente separa alguns destaques, mas lá a gente divulga de tudo, rumores, notícias, campanhas de financiamento coletivo e muito mais. Bom, eu sou o Zabuzeta, né, diretamente do Jogatina BG Podcast, e a gente tem mais alguns recadinhos importantes antes da gente começar esse podcast de notícias, que é quinzenal agora, né, se você tá reparando, que já faz um tempinho que você não ouve notícias aqui, a gente tá fazendo agora nesse formato quinzenal, e também quinzenalmente agora temos o nosso podcast tradicional, que ele vai ser mudado a data de divulgação dele, de publicação, pra quem tava esperando na terça-feira que vem. Na verdade, o nosso podcast tradicional vai ser agora às quintas-feiras, intercalando com o podcast notícias. Então, numa quinta-feira vai ser o podcast notícias, na outra quinta-feira vai ser o podcast tradicional. Ainda a gente vai manter, obviamente, os nossos podcasts de entrevistas, sempre na última quarta-feira do mês, e o nosso podcast de RPG, sempre a cada 2 meses, certo? Falando em podcast de entrevistas, se você tá ouvindo esse podcast ainda hoje, até às 16 horas, você pode enviar perguntas pro nosso próximo convidado da edição aqui, né, de fevereiro, que será o Davi Coelho lá do Cinco Coelho, né? Você manda as perguntas pra ele, pode ser pergunta de board game, pode ser pergunta de filme, melhores roupas, melhores bonés e muitas coisas assim que você pode deixar lá pro Davi Coelho responder. Então o link pra essas perguntas vão estar aqui na postagem, beleza? Vamos lá pras redes sociais do Jogatina BG, começando obviamente com o Facebook, facebook.com/jogatinabg. Se curta lá a nossa fanpage, também pode seguir a gente no Twitter, @jogatinabg. Temos nosso Instagram, você pode procura lá, instagram.com/jogatinabg. E no Instagram você também pode usar a hashtag jogatinabg, que a gente vai lá e curte todas as suas publicações e dá uma olhada que vocês estão jogando, pra gente ficar curioso também. No canal do YouTube, você pode assinar lá e ver os vídeos diversos, como saiu recentemente um vídeo sobre os 2 anos do Jogatina BG, né? Já que fevereiro é o mês de aniversário do Jogatina BG. Então você pode ir lá conferir. E também teve um overview pelo Diogo, né? O Diogo Matraca, lá diretamente de Brasília, fez um overview bem bacana sobre o jogo Explode Kittens e a sua expansão, né? O Implode Kittens. Ficou bem legal, ficou gigantesco, né? Mas você pode conferir, vai estar linkado aqui abaixo. E também você pode entrar lá no nosso grupo do Telegram. Isso mesmo, o grupo Telegram tá lá, recheado de gente participando, falando sobre jogatina, sobre zoeira, sobre paçoca, sobre muitas coisas. Bem legal, então vai estar linkado tudo aqui abaixo. Saindo dos recadinhos, vamos de fato para as notícias relativas ao período de 1º a 15 de fevereiro, olha só. Vamos começando com o Brasil, onde a gente começa com a lista de jogos lançados oficialmente, né, conforme a página de lançamentos do Ludopedia, com o Caruba, da Conclave, que é um jogo familiar bem legal, e com o Star Wars Destiny Império em Guerra, né, que é uma continuação da saga de expansões que vão vir pro Star Wars Destiny, pela Galápagos Jogos. Ainda no Brasil, né, a gente tem que falar aqui da Ludofobia, que fez uma live no dia 2 de fevereiro, e ela praticamente reafirmou muita coisa que ela fez no ano passado, lá que a gente até fez um break news, né, sobre os lançamentos para esse ano. Então ela fez mais praticamente um update, né. O primeiro update dela foi o Baren Park e o Patchwork, que voltarão em breve ao catálogo, né. O jogo tava já fora, eles vão fazer uma nova leva, né, uma nova impressão do jogo. Não é uma nova edição, é só novas unidades no mercado vão aparecer, né, então pela Ludofy. Ainda em março vai ter o Indian Summer e o Peloponnese, eu sempre falo Peloponnese, Peloponnese Card Game. No final do ano vai ter a expansão Tuscany, né, a edição essencial, né, dessa expansão, pro Viticulture, que a própria Ludofy já trouxe, né. Essa edição essencial, ela é diferente da edição completa da Tuscany, digamos assim, porque a própria edição essencial do Viticulture, o jogo base, já vem com algumas partes dessa edição completa do Tuscany. Então praticamente você vai só pegar o restante das cartas, do conteúdo que vem na Tuscany. O jogo Noria, né, um jogo que teve bastante em destaque durante a Essen, que a Ludofy vai trazer, ela falou que a previsão é pra trazer ali entre abril e maio. maio. E os jogos aqui, In Between, Riverboat, Nusfjord, eles estão previstos pro primeiro semestre desse ano ainda, né? No máximo ali no comecinho do próximo semestre. Então, pra mais novidades, vou deixar o link aqui da fanpage da Ludofy, onde você pode acompanhar muitas coisas que é legal que tem atualizações assim. Outra editora que também teve um anúncio aqui interessante foi a MS Jogos, né? Que anunciou o lançamento, a pronta entrega da expansão do jogo Chaparral, né? Do Macri. Essa expansão, ela vai se chamar a Expansão pelo Oeste, e ela tá prevista para pronta entrega a partir do dia 20, isso mesmo, daqui 5 dias já tá previsto, e você pode comprar, ela vai estar pro valor de R$80, vai ter frete grátis para algumas regiões, e outras vai ter desconto, se você comprar durante a promoção, e você pode comprar com o pack, né, com o jogo base mais a expansão por R$170. Então, bem legal essa iniciativa On Demand, que a MS Jogos faz, com o jogo Chaparral, né, um jogo ali com uma temática bem de fazendinhas, com barões e outras coisas, então bem show, certo? Ainda no Brasil, a Geeks and Orcs, ela publicou atualizações a respeito dos títulos já anunciados e updates, né, dessa atualizações e updates, né, a respeito dos jogos, né, que vão vir aí em breve. O Ark Mago, ele tinha previsão pra aparecer durante o Diversão Offline, mas ele tá previsto, agora mudou a data, né, por conta de algumas coisas na etapa de artes e tal, vai estar previsto ali pra abril ou maio desse ano. Kingdom Row, ele também está previsto para abril. O Space Zoo, ele vai lá pro final de julho, né, pra aparecer no mercado. O Fight, ele que era previsto para 2018, agora vai lá pra 2019. E também temos um novo jogo, né, do que a gente até anunciou aqui, o Melvin vs. Kronk. Ele é um jogo de destreza de 3 a 8 jogadores, que ele sim vai ser lançado durante o Diversão Offline em São Paulo. Olha só, a gente vai estar lá no stand da Geeks and Orcs lá, jogando com a galera. Então confira lá o jogo, a gente vai jogar esse jogo, vai jogar os outros jogos que a Geeks and Orcs vai trazer. E também, na verdade, não tem necessariamente uma data, mas a Geeks and Orcs vai trazer um jogo do Jason Slingeland, que vai ser o Unreal State. Ele é um jogo filler, bem rapidinho, de Pusher Luck. Ele tá previsto pra junho e julho desse ano. Pra quem não sabe, né, o Renato tem um podcast lá do Jogo Rápido, e ele falou sobre esse jogo, sobre as surpresas de 2017, e esse jogo tava na lista. Bem legal, cara. Então dá uma conferida nas notícias aí da Geeks and Orcs, e também dá uma conferida lá no podcast dele. Ainda no Brasil, temos anúncio aqui de dois jogos da Potato Cat, né, editora aqui brasileira. O primeiro deles é o Cyber Squad, que é um jogo na parceria de Eduardo Guerra e Leonardo Costa. Ele vai ser um deck building cooperativo nessa temática cyberpunk. Ele vai ser um jogo de 1 a 5 jogadores. Certo? A Potato Cat também anunciou o Sereias. Ele vai ser um jogo de Jorge Luiz Rocha e Sabrina do Vale, de 2 a 6 jogadores. Está a previsão ali de jogatina de 30 minutos. Ele vai ter gestão de mão, vai ter tech debt, vai ter coleção de componentes nas suas mecânicas. A Mamute Jogos vai trazer, né? Ela anunciou ali no seu Instagram, vai trazer o jogo The Climbers. Esse jogo é um jogo abstrato. Não abstrato, é praticamente um party game, assim, bem legal, bem pesado, né? Por conta dos seus componentes. E está previsto para esse ano. E olha só, uma notícia muito legal, cara. Quem não conhece, o Rodrigo Rego, que é um designer ali do Maracanã, do Paper Town, que vai vir ali pela Redbox Editora, tá fazendo o Dubai e muitos outros jogos. Ele vai fazer uma parceria com a Brain Crack Editora, uma editora lá de fora, e eles vão lançar em conjunto no Kickstarter uma campanha pro Dead and Breakfast. No dia 23, isso mesmo, daqui a pouco, já na semana que vem, vai ser o início dessa campanha, desse jogo muito legal, um jogo bem bonitinho com a arte ali. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, 30 minutos ali de jogatina. A campanha, ela vai ocorrer durante 28 dias. Eles pediram ali um total de 6 mil libras, né? O custo inicial dele lá na campanha vai ser de 19 libras, né? Então, pra quem quiser saber um pouco mais e quiser financiar, no dia 23 de fevereiro, o jogo do Rodrigo Rego, em parceria com a Brain Crack Games, né? Um jogo com a temática de visitar hotéis assombrados, né? Muito show. E pra finalizar o bloco nacional aqui, né? Esse podcast pós-carnaval, a gente tem que falar assim, é que o Prêmio Ludopedia ainda tá ocorrendo. As categorias de jogos, a votação vai até o dia 28 de fevereiro, onde vai ter a finalização do Prêmio Ludopedia. Você participando, você concorre a jogos e muitas outras coisas, né? Você que não sabe disso, então participe, corra lá. E hoje, no dia 15 de fevereiro, encerra a primeira fase das votações das categorias de mídia, né? Mídia podcast, que estamos participando, mídias audiovisual, que também estamos participando por conta do nosso YouTube, e é mídia escrita. Então participe, e já a partir de amanhã já começa a votação dos finalistas, dos indicados, para as três categorias. Lembrando que o podcast serão três selecionados. Estamos torcendo que estejamos ali entre os três. Na categoria de audiovisual, a gente também torce que a gente apareça lá. Então serão cinco selecionados, e na mídia escrita também serão cinco selecionados. E a votação da segunda fase vai até o dia 28 de fevereiro. Então participem do prêmio Ludopedia, votem no Jogatina BG. Contamos com o seu voto, certo? Vamos aqui para as notícias do cenário internacional. A gente começa com a Fantasy Flight, onde tiveram novos contos anunciados ali para a série de jogos e para o universo de Legend of Five Rings, LCG. Além disso, saiu algumas novidades a respeito do LCG do Game of Thrones, onde ele mostra algum preview das Terras do Sul com Dorne. Você vai conhecer a Casa Martel. Pra quem gosta do RPG do Forged in Destiny, eles anunciaram um livro, né, de suporte pra você saber como que vai funcionar a classe de Warrior. E muitas outras notícias a gente vai deixar linkado aqui da Fantasy Flight. Nada bombástico nesses últimos dias, mas é isso que a gente tem aqui da Fantasy Flight. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra várias notícias que rolaram durante a Spielwache Messe, que ocorreu durante esse mês de fevereiro na Alemanha. E várias empresas estiveram lá fazendo vários anúncios, começando pela Lookout Games, onde ela anunciou dois novos jogos da série Patchwork. Um deles vai ser o Patchwork Express. Ele é um jogo mais simples, mais direto, mais para um público infantil ali, para você jogar mais rapidamente. E o Patchwork Extreme. E o Patchwork Extreme, ele vai atender mais públicos, né? Ele vai atender até 4 jogadores, e esses dois jogos são previstos para 2019. A edição revisada do Agrícola vai receber a expansão Farmers of the Moor. Essa expansão já havia sido lançado para a edição anterior do Agrícola, mas agora foi anunciado para esse jogo. E o Caverna vai receber uma expansão, vai se chamar Forgotten People. O Baren Park também vai receber uma expansão, ainda não tem muito detalhe sobre ela, mas vai ser uma expansão que vai receber uns monorails por cima do parque. Então vai ter toda uma visão aérea e algumas coisas que você vai poder colocar no seu parque para você andar de monorails ali sobre os parques de diversos bichinhos bonitinhos. A Ravensburg, ela anunciou algumas coisas bem interessantes. Primeiro que não existe mais San Juan no mercado. Aquele jogo card game que lembrava Porto Rico, agora vai se chamar Porto Rico de Card Game, né? Então você não tem mais o San Juan. Quem tem edição em San Juan agora é uma edição especial. Você pode guardar ali como colecionador, né? Que não vai ter mais no mercado. Mais um jogo também pela Ravensburg, vai ser uma parceria com o Stefan Feld. Esse jogo vai se chamar Carpe Diem. Ele é um jogo que ainda está em desenvolvimento, não tem muito detalhe, mas fica um anúncio aí da Ravensburg. E o jogo Eldorado do Reigning Isia vai receber a primeira expansão, que foi anunciado pela editora Ravensburg, vai se chamar Heroes and Demons. Saindo da Ravensburg, vamos para Queen Games. Em agosto vai ter o lançamento do jogo Franchise, onde os jogadores vão ser empresários dos Estados Unidos nos anos 60 ali, buscando mais prestígio e dinheiro, obviamente. A Queen Games também anunciou um jogo do Rutger Dorn, né, do Istanbul e outros jogos, chamado Luxor. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores e ele está previsto para, né, mês que vem aqui no mercado internacional. Outro jogo que vai ser lançado em março pela Queen Games vai ser um jogo chamado Cobalt. Ele é um jogo infantil para crianças ali a partir de 6 anos. Vai ser de 2 a 4 jogadores. Ele é um jogo com essa temática bem fofinha, bem bonitinha, pela Queen Games. A Jumbo Games também fez alguns anúncios, né? O primeiro anúncio foi um jogo de tile placement do Rainer Knizia chamado Forbidden City. E outro jogo que foi anunciado foi o Okavango, que vai ser da dupla Kramer e Kisling, né? Essa dupla famosa aí por vários jogos vai estar lançando com a Jumbo Games o jogo Okavango. A Matago também fez um anúncio de uma nova expansão pro jogo Dice Town. Ela vai se chamar A Fistful of Cards e tá prevista pro mês que vem. Tem até um trailerzinho no YouTube pra vocês conferirem abaixo. A Dave Gosh, ela anunciou um jogo chamado Catalyst, que vai estar previsto, que tá previsto o lançamento pra Gen Con de 2018. Ele vai ser um jogo de Combo Engine System, né? Um jogo ali parecido com aquelas mecânicas que você viu como em Terraform Mars e outros jogos. A Pegasus Spiel, durante a Spielwache Messe, ela fez um anúncio ali da Big Box de Istambul, que vai ter o jogo base, mas as duas expansões, né? A Mocha em Backshish e Leathers in Seals. A Banks Editions, ela também anunciou dois novos jogos durante a feira. Foi o Gravity Stone, que vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores. Esse jogo vai ser com ações programadas, controle de área e muitas outras coisas que você vai poder fazer. E o outro jogo vai ser um jogo chamado Banquet Royale, onde vai ser um jogo filler de 2 a 4 jogadores, onde você busca ser o cozinheiro mais famoso para a família real, né? Saindo da feira Spielwassenmesse, a gente vai para o anúncio do segundo BGG Artist Series, né? Lembra que o BGG ele fez um lance de fazer posters customizados, né? Durante ali a primeira etapa desse BGG Artist Series. E esse aqui já começa com a ilustração da artista Beth Sobel, que fez o Viticulture, fez o Between Two Cities. E ela começa com uma ilustração do jogo do Stefan Feld, o Castles of Burgundy. Muito linda a... Cara, muito da hora. Pena que é muito caro pra chegar aqui no Brasil, mas são posters diversos, em tamanhos diversos. Se você estiver aí fora, compre, cara. É muito legal pra ter na sua parede. Só lembrando, né, durante a primeira a edição desse BG Art Series, ele teve o Blood Rage, teve a Agricola, Galaxy Stroke e Mysterious. E pra fevereiro ainda a gente vai ter um anúncio, né, o lançamento do Dark Souls The Card Game pela Steamforge, né. Ela havia anunciado antes e ela confirmou pra esse mês ainda, então até o final do mês aí vai surgir no mercado o Dark Souls The Card Game. Agora sim, vamos pros business, né? Asmodee, né, ela continua sua dominação mundial e ela adquiriu duas novas editoras, né? Uma nova editora que vai vir com um pacote de outras editoras, que no caso vai ser a Mayfair Games, e a toda a sua linha de produto, incluindo a Lookout Games. Essa notícia é bem interessante porque quando você pensa em jogos, né, da Asmodee, você tem que pensar em várias editoras, né? Você tem que pensar Days of Wonder, Fantasy Flight e agora Mayfair Games. E ainda continuando com alguns dados, né, relativos ao ano passado, a gente tem uns dados bem interessantes a respeito do Kickstarter dos jogos de tabuleiro em 2017 em comparativo com o 2016, onde a gente teve uma quantidade absurda de jogos que superou 300 jogos de board games lançados a mais que 2016, né? O board games aqui, ele entra na categoria de games, né? E daí, se você começar a comparar, por exemplo, com jogos de puzzles, jogos de videogame, card game, né, e mobiles assim, ele domina com mais de 2 mil jogos financiados durante o período de 2017. Em 2016 foram quase 1.700 jogos, né, olha a diferença aí de mais de 300 jogos, né. Em relação ao valor que foi adquirido, em 2016 foram 100 milhões, em 2017 foram quase 140 milhões de dólares arrecadados, né. Cara, o número é muito impressionante e a gente vê, por exemplo, videogame não chegou a 20 milhões, cara. E olha só a diferença para os board games em relação aos videogames, né. A IDW Games, em parceria com a Steve Jackson, anunciaram para julho desse ano 3 novos títulos da série Munchkin. Em parceria, olha só, com Tartarugas Ninjas. Serão 3 jogos que serão anunciados pela essa parceria das duas editoras. 2 desses jogos terão campanhas no Kickstarter, então fique ligados aí em julho para vir novos jogos da série Munchkin. A Stronghold anunciou para julho desse ano o jogo Kanban Drivers Edition. Essa versão do jogo vai ter componentes de madeira para os carrinhos, né? E você vai ter um board game dupla face. Essa nova face do board game vai ter uma versão mais acolhedora para novos jogadores, né? Para quem lembra, os jogos do Vital Lacerda sempre são esses jogos assim, frita cuca, porque mecânicas e condições e outras coisas que vão surgindo em seus jogos. A Osprey Games e o designer Martin Wallace anunciaram um jogo chamado Wildlands. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores de miniaturas com temática em fantasia, né? Ele tá previsto pro último trimestre desse ano. No link que eu vou deixar pra vocês tem protótipo de algumas miniaturas, tem a capa ali que não é oficial ainda, pode mudar, mas em questão de arte tá bem legal. E pra encerrar aqui, em março, no dia 14, né, exatamente, vai começar a campanha do Kickstarter do Harry Potter Miniature Adventure Games. Esse jogo vai ser publicado ali pela Night Model, já tem uma previsão ali das imagens e você pode conferir o link do seu trailer, né, do trailer que a Night Models mandou lá no YouTube dela. E saiu a versão digital do Agricola para iOS, então se você quiser jogar um Agricola e passar uma fome, vai lá no seu iPhone, no seu iPad e adquira Agricola, né, que tá custando 7 doletas, então show! Vamos Vamos pro Kickstarter. Eu separei 4 destaques, né? Primeiro deles, obviamente, é do Vital Lacerda com o jogo CO2 Second Chance. Ele já foi financiado e ele vai ser trazido, né? Quem vai trazer aqui pro Brasil ele vai ser a MeepleBR. Então você pode fazer lá o pledge normalmente, que a MeepleBR vai trazer. Ou você pode comprar diretamente com ela ali, parcela lá no cartão bem show lá. Só lembrando que ele pediu 37 mil doletas e tá atualmente em 180 mil. Faltam 13 dias para encerrar a campanha. Outro jogo que eu separei aqui, o segundo destaque, é o Lexicon of Duel Japanese Katana. Ele é um jogo, um card game que vai simular arte marcial e ele pediu 5 mil, atualmente tá em 3 mil doletas. Faltam 16 dias, né? Eu separei ele aqui porque eu achei legal o destaque dele. É um jogo com essa temática bem diferente, com duelos e simulações de arte marcial, previsto aí para acabar em 16 dias. O terceiro destaque aqui que eu coloquei vai ser o jogo Prehistory, que vai vir pela A-Games. Ele é um jogo de estratégia de 2 a 4 jogadores. Ele promete ter algumas mecânicas únicas, né? A arte dele tá bem legal. Ele pediu 31 mil doletas, atualmente tá com 47 mil, né, financiados, e faltam 21 dias ainda para encerrar a campanha. O quarto destaque aqui é o jogo Sonic the Hedgehog Battle Racers. Ele pediu 50 mil, atualmente está em 59 mil doletas. Faltam 15 dias para encerrar a campanha, certo? Agora aqui para encerrar, lembrando, Cantinho dos Eventos, no dia 10 e 11 de março. Diversão Offline já tá lá os ingressos para compra, a gente vai estar lá. Vai estar jogando no stand também lá da Geeks and Orcs, lá com o Renato. Encontra a gente, dá um abraço, a gente vai dar um abraço em vocês e tudo isso recíproco. E também nesse sábado, né, no próximo sábado, 17 de fevereiro, vai correr o primeiro Mansão Convida. Vai ter o André Teruya com Levitadores, Eduardo Guerra com o Data Cubes, vai ter o Humberto Cota com Wise Guys, vai ter o Leandro Pires com Master Detective, vai ter o Lucas Ribeiro com Herdeiros de Khan, o Roberto Coelho com Lens, o Rodrigo Rego com Dubai, o Rômulo Marques com Cassino Zeppelin, o Sanderson Gomes com Vida de Formiga e o Swami Guimarães com Heráldica. Então participem lá do Mansão Convida. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias, podcast gigantesco, agora quinzenal, a gente tem muito mais coisa pra falar aqui, e provavelmente com a aproximação do Diversão Offline, muitas notícias vão surgir aqui do mercado nacional. Você já viu que essa quinzena teve muita coisa legal, né? E se você quiser divulgar aqui com a gente, mande nos comentários, entre em contato com a gente no e-mail jogatinabg@gmail.com pra divulgar seu evento, seu jogo e financiamento coletivo e muito mais, certo? Lembrando, 2 anos de Jogatina BG, chegamos aqui nessa marca histórica com o nosso podcast ali. Ano passado a gente teve quase 70 podcasts publicados pelo Jogatina BG. Muito legal, cara, a gente publicar muita coisa pra vocês. Então espera em 2018 publicar muito mais e fazer 3, 4, 5, 10 anos de Jogatina BG com muitas coisas legais pra vocês. Muito obrigado, então. Eu fico por aqui com essas notícias e destaques e até o próximo turno.